2:37. Olha, o ciclismo, a prática do uso da bicicleta está muito em alta aqui em Foz do Iguaçu. É comum, nós vemos aí tanto no começo da manhã, final de tarde, à noite, inclusive, né, grupos de ciclistas, todos paramentados, né, com seus itens de segurança, trafegando pelas ruas centrais de Foz do Iguaçu. E é sobre isso que eu vou conversar com o Luciano Castilha, o Luciano que é presidente da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Muita satisfação em poder conversar com vocês hoje. A satisfação é toda nossa. Luciano, a prática do ciclismo urbano, como nós falávamos aqui, o ciclismo urbano está, assim, a exemplo das grandes cidades, está cada vez mais em alta aqui em Foz do Iguaçu, não é? É, por uma série de fatores. Uma questão de saúde, o pessoal tem adaptado, praticado o ciclismo como meio de interagir no esporte, no lazer, e tem crescido e a tendência é aumentar. É, e a gente vê isso também nas grandes cidades, né, todas agora voltando, né, a sua infraestrutura, a infraestrutura urbana, adequando as vias onde a grande circulação de veículos, para que os ciclistas possam trafegar com segurança. Você acha que essas condições aqui, elas podem ser aplicadas em Foz do Iguaçu? Como é que vocês da associação veem as condições para a prática do ciclismo aqui em Foz do Iguaçu? Uma coisa que a gente percebeu é que a nossa cidade ela é muito pedalável. O relevo dela permite esse trânsito de ciclismo sem muitas condições, por exemplo, como Blumenau, Santa Catarina, que é onde tem muita montanha. Foz não tem essa característica de relevo. Então, ela é muito pedalável e a gente está com essa proposta de incentivar o uso da bicicleta e é claro que tem que ter uma estrutura por trás disso, né? É, inclusive, vocês, inclusive, o que se pretende também, já conversamos com algumas autoridades a respeito desse assunto, da instalação de ciclofaixas aqui em Foz do Iguaçu, como exemplo, né, de outras cidades. Vamos citar aqui o exemplo de Curitiba, onde existem as ciclofaixas, onde ali é o uso exclusivo dos ciclistas durante, em alguns horários do dia, principalmente nos finais de semana. Você acha que é possível a gente aplicar isso aqui em Foz também? É possível, já tem uma proposta do vereador Queiroga. Isso já foi implantado um tempo atrás, não, devido à divulgação, a população não aderiu. Mas vai voltar com todo gás agora, nos próximos dias, acredito. E vamos também fazer uma campanha para motivar as famílias a praticar esse ciclismo nesses dias, provavelmente vai ser final de semana, nesses horários alternativos, para o pessoal levar a família para pedalar, para já ir buscando essa prática do ciclismo. É, inclusive agora vocês realizam hoje, né, Luciano, uma pedalada, vamos chamar assim, né, uma pedalada, uma bicicletada, na verdade, uma pedalada, é uma bicicletada para reunir um número maior de bicicleteiros para reivindicar aí as melhorias nas condições para os ciclistas e também, né, cumprindo o código de trânsito, divulgar também o uso da bicicleta aqui em Foz do Iguaçu. E além de tudo, esse evento de hoje, ele tem um cunho beneficente também. A gente tem mudado um pouco a bicicletada, tem incrementado ela para realmente a população participar. A proposta da bicicleta é mostrar que a bicicleta ela faz parte do trânsito. Então, eu aproveito para convidar as pessoas que têm interesse em estar lá hoje na Avenida Paraná, em frente ao shopping, às 19h30. E junto com isso, a gente está fazendo de cunho social e arrecadação de alimentos para a casa de apoio feminina, que a quantidade que a pessoa quiser levar, fica à vontade. Vamos ter um carro de apoio para arrecadar esses alimentos e mostrar que esse trânsito pode ser compartilhado, uma proposta, não é uma proposta nova, mas é uma proposta sustentável, ecologicamente correta. E não só esses ciclistas que têm praticado como esporte, como lazer, mas o próprio trabalhador, a gente incentiva muito, porque se você pegar uma média, eu não tenho dados técnicos, mas tantos trabalhadores que optaram em trocar a bicicleta por um veículo motorizado, como uma moto, e o resultado está lá no hospital municipal, na sessão de traumas. Entendeu? Uma coisa que a gente tem que voltar ao tempo, voltar para o uso da bicicleta. Certo. Ô, Luciana, para as pessoas que querem começar agora, né, essa prática do ciclismo, o que ela precisa ter assim, bem a curto prazo? Ela tem que ter uma bicicleta especial, uma bicicleta profissional, itens, né, de segurança profissionais, ou qualquer um que quiser começar já a pedalar a partir de hoje, até, né, juntando-se a esse grupo que se reúne hoje lá na Avenida Paraná, o que é preciso? Você precisa só vontade. A bicicleta é com item à parte. A bicicleta pode ser essa bicicleta comum, é só encher o pneu dela, fazer uma boa revisão e participar. Claro que o mercado de bicicletas te oferece várias opções. Depende do teu bolso daí. Não necessariamente você tem uma bike top para participar de uma bicicletada, ou de você ter seu trabalho de bicicleta, ou você passar com a sua família. Claro que, evidentemente, quando você vai gostando do esporte e a tua condição financeira for apropriada, você vai trocando. Isso é uma coisa normal. Mas não precisa ter muito investimento, não. É claro, itens de segurança é muito necessário, principalmente à noite, o uso de alguma lanterninha, um farolzinho, mostrando que a presença daquele ciclista está ali. E, claro, capacete. Certo. Com relação a essa ação beneficente, quais os itens que vocês estão pedindo para as pessoas doarem lá para a Casa de Apoio Feminino? Aliás, a gente lembra, né, que esses itens você entrega à entidade no dia 7 de março, até aproveitando as comemorações do Dia Internacional da Mulher. E o que vocês estão pedindo para as pessoas levarem? Então, seguindo as meninas, eu quero agradecer também as meninas do Bike Sem Fronteira, que é um grupo que se reúne às noites na Paraná. Esse local já é um local de saída. A gente se organizar e der essa ideia, o que me parece, não tenho certeza, mas são itens de higiene feminino. Então, onde essa casa está precisando mesmo, esses itens que as mulheres necessitam, o creme dental, escova de cabelo, shampoo, esse tipo de coisa, é o que é o foco. Mas qualquer outra doação é bem-vinda. Certo, queria que você deixasse então aí, Luciano, um convite para o pessoal, né, que as pessoas que têm curiosidade em saber como é o percurso que vocês andam, como que é estar em grupo com esse pessoal. Eu sei que existem grupos formados já de ciclistas, né, alguns têm, a maioria com nome já, com uma denominação, o pessoal que passeia pela BR também, vai daqui a outras cidades perto, mas queria que você fizesse então um convite para a população, que elas têm curiosidade em saber como que é estar num grupo como esse ciclista, para que participem também desse evento e começando já por hoje à noite. Além da bicicletada ter esse curso social, hoje é um ponto de encontro, onde o pessoal conversa. Foz hoje, infelizmente, existem vários grupos e um grupo especial de iniciantes, que tem toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas. Mas convido o pessoal para participar, quem tiver interesse. Hoje vamos estar lá disponível a tirar alguma dúvida. Mas uma coisa interessante que tem acontecido é os bairros ter formado pequenos grupos e o pessoal começar a sair de casa pedalando em grupo. Isso já está acontecendo no Carimã, em Três Lagoas já vem acontecendo, Ponte Meira. E é uma coisa interessante, os vizinhos, amigos se reunindo no próprio bairro e formando pequenos grupos, e esse grupo vai tomando uma proporção enorme. A gente convida esses grupos para participar hoje, e mais interessados são, bem-vindos, é o que a gente prega, o uso da bicicleta. E vocês ali, até para as pessoas que querem começar agora, né, Luciano, você pode estar reunidos ali também, tem uma estrutura para dar todas as informações que as pessoas que estão começando agora, que querem começar essa prática, né, inclusive com as famílias, né, pais e filhos, vocês estão ali para dar toda a orientação possível para essas pessoas? Sim, com certeza, estamos lá. Não vamos estar identificados porque não temos uniforme ainda. Chegar a perguntar, tem o Fábio Silva, Maurício, Adriana, Fabiana, Daniela, essas meninas são muito bem à disposição. O Jair, que é o grupo de iniciantes, chegar a perguntar e dialogar, que a gente está lá para servir e para fazer a bicicleta proporcionar sensações maravilhosas, quem sabe que faz isso. Saída, então, a partir hoje das 7:30 da noite, na Avenida Paraná, em frente ao shopping, Luciano. Isso, no começo, onde o pessoal usa o corredor para fazer caminhada. A gente se reúne ali. Tá certo, então. Obrigado, Luciano, pela sua participação. Boa sorte nesse evento aí de novo, de noite. E principalmente até pelo fato que, além de reunir nessa prática de reunir os praticantes do ciclismo, até por esporte, seja pela saúde, mas também pelo cunho social que esse evento pretende, arrecadando esses alimentos não perecíveis, também itens de higiene pessoal, de limpeza para a Casa de Apoio à Mulher. Obrigado pela sua participação e boa sorte hoje à noite, Luciano. Obrigado a você, e lembrando que essa bicicletada, ela é para acontecer toda a última sexta-feira do mês. Vamos tentar fazer isso. Tá certo, a gente vai estar lembrando também o pessoal aí. Um grande abraço, Luciano.